Acho que ficou no seu coração, naquilo que tocou seu coração, eu gostaria que você estivesse orando nesse momento, estivesse intercedendo pela Indonésia, pela cidade de Bandung, onde nós estamos, por essa geração milênio que está aberta para o cristianismo, está aberta para um conhecimento de Cristo Jesus, e que o Senhor nos use. A minha oração e a tua oração, ore por nós também, para mim, pela Clau, pela Cat, o Léo, para essa equipe que nós fazemos parte, porque temos que estar caminhando em alianças, em parcerias, e isso só pode ser sincronizado pelo Senhor. Que nesse momento você possa estar intercedendo para que haja frutos. Em outubro de 2016, eu tive a oportunidade de estar fazendo essa recce trip com a Clau, nós orando como família para a nossa mudança em janeiro de 2017, e ali o Senhor me deu uma visão que de vale, um vale de ossos. E daí a minha pergunta, quando eu parecia que eu estava acordado, mas ainda no sonho que eu tive, foi que havia um vale de ossos, e eu perguntava, será que esse vale aqui é o vale da sombra da morte, ou é o vale de, ou é um vale de ossos para um exército ser levantado? E naquele sonho que eu tive, o Senhor colocou no meu coração a seguinte palavra, ainda dormindo e pensando que estava acordado, pensando sobre isso, Deus falou, depende de vocês. Se você abrir a sua boca e profetizar, um exército se levantará. E nós temos feito isso na força do Senhor, na nossa fragilidade e limitação, na disponibilidade de deixar tudo e ir para a linha de frente, estar num momento que é uma janela global ao redor do mundo, nos países fechados, onde por causa do pensamento pós-moderno, por causa da globalização, há uma abertura natural, e isso é o mover de Deus. Nós temos discernido isso. Então, meus amados, ore por nós, para que essa palavra profética, essa autoridade do Senhor esteja sobre nós, em cada game night, em cada movie night, em cada coaching, em cada atividade que Claudinha tem envolvido também, em diversas esferas dela como esposa e mulher, haja a manifestação da vida de Deus, do breath of God, né? do fôlego de vida de Deus trazendo a vida ali, amados. Vocês nos conhecem, conhecem a nossa fragilidade, mas maior é o que está em nós. Amém, amados? E isso daqui não é somente eu e Claudinha, somos nós, porque nós somos frutos da casa, enviados por vocês, pela igreja do Senhor aqui reunida, nós. Então, você tem uma autoridade, além do corpo de Cristo, nós também fazemos parte do corpo local, dessa comunhão que caminhamos juntos aqui, mesmo nós estando lá na linha de frente. Então, seja ousado nesse momento. Vamos fazer um clamor pela Indonésia, por Bando e por essas linhas de frente que o Senhor tem aberto para nós. Senhor, no nome de Jesus, nós com a autoridade que nos tem dado a tua igreja, como teu povo, a tua nação, nós declaramos vida. Nós declaramos, Senhor, a manifestação da luz, do fôlego de Deus, da vida de Deus em cada jovem, em cada família, em cada oportunidade que nós já tivemos e teremos, ó Pai. Que a semente que foi plantada dê fruto, manifeste a vida de Deus. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência aqui do Brasil, do teu povo, da tua nação, do povo de Deus que o Senhor tem ali separado, que caminharão conosco nesses 2 anos que seguem, ó Pai. Nós caminhamos por fé, nós caminhamos na autoridade do Senhor, porque o Senhor nos tem enviado, e nessa autoridade nós exercemos agora como igreja local, declarando, Senhor, que nenhuma força das trevas prevalecerão, que nenhuma limitação física, meu Deus, prevalecerá, mas que, Senhor, tu superará as nossas limitações, e o teu reino será estabelecido, e a tua igreja será estabelecida, que o islamismo, que as autoridades, que os principados e potestades que estão ali, Senhor, sejam quebrantados, sejam rompidos, e que, Senhor, aquele que clama, aquele que deseja, aquele que está buscando, possa encontrar o Senhor através de nós, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém, amados. Podeis sentar. Como a Clau já falou, é uma alegria muito grande, e é uma mistura de sentimento todos esses 2 meses aqui, com tanta coisa para fazer. Quero só chamar a atenção aqui dos amados. Riva e Ju são irmãos do coração, são a nossa família. O Riva trabalhando na Petrobras, já esteve 2 vezes lá em Singapura, trabalhando no projeto da Petrobras lá, e nessa última vez que ele esteve, coincidiu que nós estávamos lá também, e tivemos um tempo de consolidação, de caminhada, de parceria. Vieram lá do Rio, estão morando no Rio, mas são do Espírito Santo, na verdade são de Minas, né? Foram para o Espírito Santo, agora estão no Rio. É vida de missionário também, viu, Riva? E a gente pôde caminhar ali como pastores deles, e esse vínculo de família foi formado, e é uma alegria muito grande. Então, depois da reunião aqui, dá um abraço neles aí, e estejam junto com eles. Quando você for lá no Rio, Botafogo, encontra com eles lá, tá bom? Pega o endereço deles aí, tá bom? Se você conhecer uma boa igreja como a nossa aqui lá no Rio, por favor, entre em contato com ele. Nós estamos buscando uma igreja como a nossa, que é isso que a gente está querendo produzir em Singapura, né? Nós pudemos conviver isso, e aqui tem isso que a gente pôde produzir lá. Estamos tentando produzir isso, tentando não, estamos em nome de Jesus produzindo isso, manifestando isso que nós estamos vivendo aqui, lá na Indonésia também. E o Riva e a Ju estão procurando ali uma igreja na região de Botafogo. Se vocês conhecerem alguma coisa ali que seja como nossa, na nossa DNA, compartilha com ele aí, que vai ser uma bênção. Amém? Está indo para a China, se Deus quiser, né? Vamos encontrar com vocês e plantar uma igreja lá, em nome de Jesus. Amém? Então, é uma alegria ver o corpo de Cristo, né? Aqueles que são chamados, que deixam tudo e vão, como eu e Claudinha, né? Eu não tinha muita coisa para deixar, ela deixou muito mais, né? E não ela deixar, ela me encontrou. Então, eu já não entendo mais aí o que ela deixou e o que ela ganhou. Mas tem sido muito bom. Mas o Riva e Ju têm sido um perfil de missionários que o Senhor tem levantado, que são do Marketplace Ministry, né? Que tem ido, que tem sido um instrumento de bênção para aqueles como nós, que são de tempo integral no campo. Mas, amados, o tempo tá aqui, e eu gostaria de compartilhar uma palavra que ferve em nosso coração, que faz parte daquilo que nós estamos vivendo como igreja para manifestar lá na Indonésia. Nós sabemos que estamos numa realidade pós-moderna, onde os valores absolutos, por causa do pluralismo, do relativismo, têm afetado grandemente aquilo que nós conhecemos como absolutos. Aquilo que nós conhecemos com a nossa fé absoluta num Deus judeu-cristão, numa realidade de família cristã com princípios cristãos e uma sociedade. Tudo isso está sendo deteriorado ao nosso redor. E se a nossa cosmovisão ela está simplesmente baseada na nossa experiência pessoal de infância, de juventude, nós temos que rever os verdadeiros princípios. Porque é uma verdadeira necessidade termos esses princípios, de sermos fundamentados na palavra. Aquilo que nós recebemos 5 anos atrás, 3 anos atrás, ela tem um impacto na nossa vida. Mas por causa da pós-modernidade, por causa do impacto que está tendo com a globalização, mesmo dentro do contexto do Brasil e muito mais lá fora, nós precisamos realmente rever, realmente renovar as nossas mentes na palavra de Deus, para que a gente possa consolidar as nossas vidas, nossa vida cristã, o ministério que o Senhor nos tem dado, a nossa família, e sermos luz e sal lá no mundo a qual nós estamos trabalhando e convivendo, e não simplesmente brilharmos nossa luz aqui quando nós estamos. Em Bando nós estamos exatamente trabalhando nisso, criando essa comunidade, que um dos elementos que a gente viu focado no mundo ocidental é focado numa boa hermenêutica e homilética, que é a palavra. A palavra ela é muito importante, precisamos conhecê-la. O segundo elemento é a mensagem, o mensageiro, que é o caráter do cristão, a vida de Cristo em nós, como Cristo. Essa vida ela precisa manifestar, que vem pela palavra. A renovação da nossa mente tem um impacto na nossa vida pessoal. E tendo essa sincronia desses dois elementos, a palavra em nós e o caráter de Cristo, que é a mensagem e o mensageiro, nós temos autoridade, temos voz para manifestar o reino de Deus lá fora. Essas duas coisas são muito importantes, e a igreja no Ocidente tem focado muito. Mas um dos elementos que temos, assim, sido fragilizados é que não apenas precisamos da palavra, mensagem, não apenas o nosso caráter, o mensageiro, mas também a comunidade, a comunhão de irmãos a qual nós vivemos. E isso tem sido segmentado, tem sido setorizado, ela tem sido colocado em pacotes, e uma das grandes necessidades que o mundo hoje precisa é de ter uma boa mensagem, um bom mensageiro com autoridade, discernimento, dependência do Espírito, mas também criarmos comunidades. Pessoas que possam viver e crescer juntos, em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Um dos elementos que nós estamos trabalhando lá é realmente como nós podemos passar essa mensagem para essa geração. Nós temos dois contextos de realidade dentro dessa realidade pós-moderna. Nós temos jovens cristãos católicos que estão assim, abandonando as cosmovisões das suas igrejas por causa do impacto da pós-modernidade, e estão perguntando como que eu posso viver Cristo nessa realidade global. Muitas das vezes os seus pastores, os seus líderes, que têm um contexto de vida cristã dentro de uma realidade geracional, de baby boomer, de builders, de Gen X, eles não conseguem entender o impacto que os seus filhos, que os seus membros das igrejas estão tendo. Eles procuram trazer o evangelho de Deus daquilo que eles receberam nas suas gerações e não estão tendo essa compatibilidade de contextualizar esse evangelho de reino dentro dessa realidade global. Então, há uma necessidade de não abandonarmos as verdades, mas como transicionarmos essa verdade e trazermos para uma realidade global. Uma geração totalmente aberta dentro dos cristãos que estão buscando isso. Uma outra realidade que nós temos encontrado é que dentro do contexto budista, muçulmano, que é a maioria dos jovens que nós temos encontrado na Indonésia, e dentro do contexto até do animista, eles também estão questionando seus valores, suas tradições e buscando em Deus. Buscando na nova era, buscando na transcendência, realizar, preencher o vazio que só Deus pode preencher. Como que nós podemos aproveitar essa oportunidade de trazer o evangelho do reino para a vida dessas pessoas? Nós temos trabalhado muito nessa questão de criarmos essa comunidade de vida cristã, de caminhar juntos com o evangelho, e nós temos visto o quão é importante vivermos, entendermos de quatro elementos fundamentais para essa realidade pós-moderna que a igreja precisa viver e saber como explicar e proclamar isso na sua vivência. Koinonia é um elemento muito importante, comunhão com Deus na nossa vertical, mas também a comunhão com os irmãos, na comunhão diária, na comunhão da congregacional, na comunhão dos pequenos grupos, nas casas, na comunhão dos mais próximos do caminhada junto. Essa koinonia é essencial na nossa vida. O segundo elemento é a didaquê, o aprendizado da palavra, é aprendermos uns com os outros, aprendermos com os nossos irmãos mais velhos. Essa dinâmica do aprendizado da cultura, da palavra, do reino de Deus, ela transcende apenas aquela cultura grega, que é aquela de proclamação, de retórica e de homilética daqui de cima. Esse aprendizado, ela tem que ser restaurado no judeu-cristão, que é a convivência um com o outro, que é restaurarmos a essência bíblica do discipulado, não um discipulado para uma multiplicação acelerada, mas o discipulado para o amadurecimento do corpo, numa unidade que os leva à imagem de Cristo. Amados, eu estou falando isso que vocês já têm, o que a gente está vivendo lá, então para vocês orarem sobre isso. Nós também temos tido o foco de trabalharmos na diaconia, que é o que? O servir uns aos outros, servir aqueles que estão em necessidades espirituais, emocionais, físicas, financeiras, servir a comunidade com quem nós convivemos. E isso é um princípio de propósito da igreja cristã onde nós convivemos. Quantas oportunidades nós temos diariamente de exercer esse propósito da igreja, que é servir uns aos outros. E daí então, querigma, que é a proclamação do evangelho, testemunho a ponto de mártir. Essa é a palavra original no grego, que é nós compartilharmos, sermos luz, sermos sal, sermos amarmos o nosso próximo, termos essa proclamação do evangelho, a experiência pessoal, e também termos a forma bíblica de como levar as pessoas a esse conhecimento desse Deus que existe. Isso é uma bênção, amados. E eu gostaria de encorajá-los a olhar agora comigo no livro de Êxodos, uma passagem bíblica que fala sobre essa interação do corpo de Cristo nesse processo. Êxodo capítulo 4, nós vamos pegar apenas alguns versículos que fala, o capítulo 3 e 4 fala do momento dessa experiência de Moisés na vertical, uma experiência onde foi um divisor de água na sua vida. E aqui em Êxodo 4, nos coloca o 3 e 4, o tempo nos permite aprofundarmos no texto bíblico, mas eu gostaria que você olhasse comigo, em Êxodo capítulo 4, essa interação de Deus, próprio Jeová, com Moisés, que coloca da seguinte forma, versículo 2, diz: perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão. E versículo 3, parte A, diz o seguinte: então lhes disse, lança-o na terra. Esse versículo aqui é uma interação de uma revelação do próprio Deus com Moisés. Já tinha se passado 80 anos, aqui estava um homem que tinha perdido o seu chamado, estava vivendo de cuidar de ovelhas, e de repente, nós conhecemos a história, uma sarça estava ali ardente e não se consumia, de repente esse homem chega mais próximo, e o Deus se revela através daquela sarça, pedindo para ele tirar as sandálias. Deus revela o propósito da vida dele, Deus lhe dá uma segunda chance, e ele começa a interagir na sua fragilidade com Deus. Mas naquele momento, Deus faz uma pergunta tão óbvia. E eu acho que esse é um dos elementos mais importantes como nós muitas vezes perdemos que é Deus falando conosco, porque muitas vezes Deus vai perguntar o óbvio, para trabalhar naquilo que nós não estamos conseguindo ver nas nossas vidas. Você tem ouvido Deus no óbvio? Qual que foi a pergunta que Deus fez para Moisés aqui? O que você tem nas suas mãos? O que tem a ver isso? O que Deus falou? Um bordão. O que Moisés falou? Um bordão. Mas o que o que Deus estava realmente querendo dizer com isso? É uma realidade muito importante. O que Deus estava querendo dizer para isso é: o que você tem nas suas mãos? Quando Moisés falou, eu tenho um bordão, processou-se algo dentro dele, porque ele estava exatamente identificando quem ele era, sua identidade. Porque se ele fosse um filho de faraó, ele teria provavelmente algo representando sua autoridade, a quem ele era, o filho do faraó, da família real. O que ele tinha na mão dele identificava ele como pastor. Ele era um cuidador de ovelha, isso que ele era. Porque no momento que Moisés falou quem ele era, ele estava exatamente falando para Deus: isso que eu sou. Eu não sou o filho de faraó, eu não sou um comandante do exército, não tenho uma espada na mão, o que eu tenho na minha mão é aquilo que eu sou. E eu sou um pastor de ovelhas. Que naquele contexto, não apenas ele estava falando que ele era um pastor de ovelha, um trabalho simples, para quem era filho do rei, o comandante de exército, de repente ele chegar e falar, esse que eu sou, é uma identidade, é esse que eu sou, e assumindo quem ele é, ela nas suas limitações. A segunda, outra elemento que nós vemos nessa resposta, eu tenho um bordão na minha mão, Moisés estava dizendo, é aqui, daqui isso que me vem o sustento, a única coisa que eu consigo é, depois se eu cuidar bem, usando esse bordão, a minha família vai ter um sustento do meu sogro, e é isso aqui representa a minha identidade, mas também a minha sustentabilidade. É isso que eu sou, Deus. É aqui que está o meu sustento. Meu sustento vem disso aqui. Se eu usar bem esse bordão, eu tenho sustento. Se eu não usar bem, eu tenho limitações na minha família. E a terceira coisa é o grau de influência de autoridade. Você sabe que o bordão, ele também, um dos principais razões do bordão é para combater as feras do campo, para proteger a ovelha. A segunda razão é quando uma ovelha não está querendo ir do ponto A para o ponto B, ele usava o bordãozinho para mostrar seu nível de influência. O único nível de influência que Moisés tinha depois de ser treinado por Faraó, por ser treinado no Egito, ele tinha um bordão, que ele, a influência dele era para pegar as ovelhas desse ponto e levar naquele outro ponto. Essa era a razão do bordão. Então ali ele definiu sua identidade, sua sustentabilidade e seu nível de liderança. Nós não temos tempo para aprofundar nessa dinâmica aqui, mas aqui ele está conversando com Deus, e muitas vezes essas perguntas óbvias que afetam a nossa identidade, a nossa sustentabilidade e a nosso nível de liderança são de perguntas que nós já sabemos as respostas, mas se nós pararmos para observarmos, Deus vai trabalhar com o óbvio. Lembra aquele cego de Jericó? Que depois de deixar a capa, depois de chegar diante de Jesus, o óbvio Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Pô, Jesus, é óbvio que eu quero, né, ganhar na loteria e tudo mais. Não, ele podia pedir qualquer coisa. Mas o Senhor muitas vezes espera nós pedirmos o óbvio. Muitas vezes o Senhor espera que nós mostramos o que nós temos na nossa mão, o óbvio. Talvez o óbvio para Moisés, que já teve oportunidades na vida, era humilhante se identificar como um pastor de ovelha. Para aquele que já teve riquezas, cresceu na riqueza, ter aquele bordão como sustento era uma coisa que o incomodava. Talvez aquele que se foi treinado com as melhores escolas de liderança do mundo, chegar ali e falar: olha, eu estou usando a minha nível de liderança com a ovelha, mas é isso que eu sou. A partir daquele momento que ele identificou aquilo que eu sou, nós não temos tempo de ir nas passagens, mas no final dessa conversa Deus falou: é disso que você é, Moisés. Que essa vara que você jogou e agora está com você novamente, essa vara agora vai ser a vara de Deus. Em diversas passagens ele fala da vara de Deus, que aquela vara que Moisés teve foi a vara de Deus, foi com ela que Deus manifestou seu poder diante de Faraó, foi com ela que Moisés usou para levantar e o Mar Vermelho passar, foi com ela que ele passou os 40 anos usando aquilo que para ele era a sua limitação, se tornou um instrumento de bênção de Deus. Amém, amados? O que você tem na sua mão? Um dia, muitos anos atrás, aí começa a Claudinha a me olhar, começa a contar minhas histórias de muitos anos atrás, Deus perguntou, e eu tinha muito menos que Moisés, mas eu falei: Senhor, aqui está um vaso disponível, lá de Telêmaco Borba, do interior do Paraná, e o Senhor só foi agregando nas minhas limitações para o louvor da sua glória. E hoje eu vejo essa geração nova aqui, eu vejo aqui o potencial que nós temos para expandir o reino e fortalecer a igreja. Assim como Deus, nesse encontro extraordinário com Moisés, ele perguntou o óbvio. Nesta manhã, Deus está perguntando o óbvio para você. O que você tem nas suas mãos? Que é a tua identidade, a tua sustentabilidade, a tua segurança e o teu nível de influência nesse mundo, que você pode apresentar para o Senhor. E ele, dessa vara na sua mão, manifestar algo extraordinário. Talvez seja a tua profissão, a tua vocação, o teu dom, o teu chamado, talvez seja tantas coisas que o Senhor já colocou na sua vida, que está debaixo da tua influência, que tem sido usado para a expansão da glória do Senhor, tem sido usado para o louvor da glória do Senhor, que você não tenha limitações em manifestar aquilo que o Senhor já está abençoando na sua mão para expandir o reino e fortalecer a igreja. Amém, amados? Eu tenho mais uma perspectiva, porque o que eu quero ver aqui, trazer para os irmãos que eu sinto no meu coração, é: uau, aqui ele está tendo uma experiência extraordinária com Deus. A partir desse momento, ele restaura o seu chamado. A partir desse momento, Deus restaura anos perdidos na vida dele. Caminhou um pouquinho e ali nós vemos Moisés levantando aquela vara, apontando, dialogando com o Faraó. Nós vemos Moisés liderando o povo de Deus para o chamado que o povo de Deus tinha, que era ir para a terra Canaã. E aquele encontro com aquela pergunta óbvia foi um divisor de águas na vida de Moisés. Agora, se nós pularmos alguns anos, algum tempo aqui, e irmos para Êxodo 18, nós vamos ver novamente agora o mesmo Deus, agora agindo num divisor de águas na vida de Moisés novamente. E aqui que eu acho que é extraordinário o que o Senhor trouxe no meu coração, porque ele trabalha exatamente nesse processo. Êxodo 18. Nós vemos aqui a interação, não do próprio Deus. Pô, quem mais pode falar com Moisés, senão Deus, novamente? Se Moisés estava tendo uma dificuldade, Deus chamou, se revelou a ele, ali em Êxodo 4, e foi um divisor de água. Ah, daqui para frente é só Deus mesmo, Deus em presença. Mas não, em Êxodo 18, e aqui que nós temos que estar sensíveis ao corpo de Cristo. Deus traz uma pessoa para ser a voz de Deus na vida de Moisés. Um cara que já tinha subido a montanha, um cara que já tinha tido experiências extraordinárias com o Senhor. Agora chega diante dele, Êxodo 18 diz, Jetro, que não era um judeu, que era um gentio, veio até visitar Moisés. E aqui no versículo 2 diz que, deixa eu pegar aqui, versículo 5, acompanha comigo no texto, fala o seguinte: veio Jetro, sogro de Moisés, como filho da mulher desse, e a Moisés no deserto, onde achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro, venho a ti com a tua mulher e os seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou, indagou pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda, contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. O tempo não nos permite irmos profundo no texto, mas nós conhecemos aqui. Nesse primeiro encontro, nós vemos o próprio Deus se manifestando. Agora, nesse segundo encontro, Moisés tinha novamente uma limitação. E Deus usa uma pessoa para vir à sua vida e ter comunhão com ele. E ali ele contou tudo o que estava acontecendo. E ali eles puderam, Jetro pôde ouvir Moisés. Jetro pôde ouvir o que Deus fez através de Moisés, e ali Jetro pôde dar glórias ao Deus de Israel, o Deus de Moisés. Eles puderam celebrar ali uma comunhão, eles puderam oferecer o holocausto ao Senhor. Isso é muito importante. Mas na sequência dos versos, nós sabemos a história desse contexto. Depois leia com cuidado. Nós vemos que Jetro, ele dormiu no dia seguinte. Jetro observou a vida de Moisés e viu que ele estava extremamente ocupado de manhã até a noite, aconselhando o povo, orientando o povo nas suas necessidades básicas. E daí Jetro foi usado por Deus para ouvir. Ele ouviu o primeiro dia, passou-se o primeiro dia, celebrou aquilo que ele ouviu, mas ele também observou um ponto negativo na vida daquele homem. E ele então pôde questionar diretamente a vida daquele homem, e pôde perguntar: como que pode? Uma pessoa não tinha autoridade espiritual e de comando maior do que Moisés. Mas Deus trouxe aquela pessoa para observar algo que estava limitando a vida de Moisés, e questionou a vida de Moisés, e orientou o que ele devia fazer para que não pudesse suas forças serem consumidas. E prontamente, Moisés respondeu e obedeceu a orientação do seu sogro. Nós sabemos o contexto aqui do sogro com Moisés, mas o que eu quero trazer para a vida da gente é que aquela experiência de Moisés foi um divisor de água na sua liderança, porque ele pôde discernir que aquilo era de Deus, vindo de um gentio, vindo de alguém que era de fora. Ele pôde reorganizar o seu nível de liderança, chamar pessoas que tinham potencial para auxiliá-lo, impor sua autoridade sobre eles e deixá-los liderar o povo. Amados, muitas das vezes nós estamos prontos, alertas, para termos o primeiro tipo de experiência de Moisés. Se Deus falar comigo, se Deus se manifestar em pessoa, eu vou mudar. Mas muitas vezes nós negligenciamos porque Deus está falando, não em muitas vozes, mas num diálogo de amigos, na observação do amigo que está presente, nos nossos grupos caseiros, no nosso dia a dia, Nós conseguimos identificar que é Deus e não esse amigo falando na nossa vida? Ou nós nos fechamos? Ou nós racionalizamos? Nós jogamos a culpa no processo de Adão? Ah, Adão fala que é Eva, Eva fala que é serpente? Como que nós estamos ouvindo Deus? Uma forma de Deus falar é nessa vertical, que é muito importante, é divisor de água nas nossas vidas. Deus fala na vertical através de uma forma extraordinária, que é a palavra de Deus, é a pregação, é a palavra profética, e nós cremos nisso, nessa manifestação. Mas Deus também fala nesse nível horizontal, que é com o corpo de Cristo. É na caminhada com os irmãos, é no discipulador, é no irmão mais velho, na irmã mais velha, é naquele que simplesmente entra, observa, identifica com amor, pontua e orienta, e daí, se nós respondemos, nós vemos essa pessoa saindo de cena. Nós temos essas pessoas, nós temos vivido essas situações. Aí nós vemos a importância do corpo de Cristo, da vivência. Olha para o seu lado. Talvez tenha um jetro aqui que Deus quer estar usando na tua vida e você não está ouvindo, meu irmão. Talvez tenha uma jetra aí. Nós estamos abertos para isso ou nós só estamos esperando Deus para falar conosco? Deus fala conosco, mas Deus também fala através de vasos de Deus, que não vão levantar a voz ou mudar a voz e dizer, assim diz o Senhor. Isso é muito importante no corpo de Cristo, mas nós temos que discernir a voz de Deus, daqueles que Deus usa, pontuando as nossas vidas. Vamos ficar em pé. Eu gosto muito de uma passagem que fala de uma palavra que diz assim, que o sobrenatural se manifesta no natural. E nós queremos exatamente que essa manifestação dessa palavra esteja sobre a tua vida. Porque o mesmo Deus que se manifestou para Moisés, naquela sarça, e que perguntou o óbvio, era o mesmo Deus usando a vida de um irmão, de um de fora, para falar com Moisés. Nós estamos abertos. Eu gostaria de desafiar você a responder a palavra do Senhor. Talvez você resistiu, talvez você está buscando isso. Deus vai te orientar. Quem é um jetro na tua vida, que Deus quer te usar? Um dos grandes desafios que fez o povo de Israel realmente andar, né, perambular, né, wandering, ao redor de, por 40 anos no deserto, é essa dinâmica. Nos primeiros experiências do povo de Israel saindo do Egito, era um Deus grande, fazendo grandes coisas para o povo de Israel, mas a partir ali de Cades Bané, as coisas estavam mudando, o amadurecimento estava chegando, e ali Deus queria fazer grandes coisas para o seu povo, através do seu povo, e o povo ficou com medo, e o povo disse não, e por causa disso, ele andou por 40 anos, até que se levantou uma geração que estava pronta para ouvir Deus, uma geração que estava dizendo sim para Deus, então eles avançaram, e daí então eles puderam viver essa experiência, não apenas Deus fazendo para eles, mas Deus fazendo através deles. E isso acontece no corpo de Cristo, isso acontece quando nós submetemos uns aos outros, quando nós identificamos a voz de Deus através de um aos outros, e o Senhor então consolida aquilo que precisamos ainda fazer. Eu convido você a vir aqui à frente para responder à palavra do Senhor. Talvez a palavra do Senhor tocou no seu coração e essa vinda aqui, você vai falar, Senhor, eu quero apresentar o que está na minha mão. É isso que está aqui na minha mão. Eu quero que o Senhor use. Talvez você está vindo aqui falando, Senhor, eu preciso de um jetro, um irmão, uma irmã que pontue coisas do meu dia a dia que preciso ser melhorado, porque senão eu vou me desgastar, senão eu vou pôr o meu tempo, minha energia em coisas que não contribuem para o teu perfeito propósito. Senhor, que eu possa estar sensível à tua voz na voz do meu irmão. Talvez você é um jetro, você pode se disponibilizar, Senhor, estou aqui. Que eu possa, meu Deus, a ser esse instrumento de Deus no teu corpo, na tua igreja, na minha célula, no meu grupo, na minha família, para manifestar a vontade do Senhor, para manifestar a tua voz, manifestar aquilo que está limitando a vida do meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos esse discernimento, que Deus quer falar conosco diretamente, mas o Senhor quer falar conosco através do corpo, através do conselho, da orientação, do...